Olá pessoal, vamos misturar as notas da escala de Lá menor através do violão e da guitarra? Pois é pessoal, a improvisação musical é uma das melhores maneiras para quem está iniciando os estudos em qualquer instrumento, né? Instrumento musical que estiver aí iniciando os estudos. Então, o que acontece? A partir do momento que você mistura as notas, você está criando intervalos musicais. Ok? E com isso fica mais fácil para você educar o seu ouvido, né? Através da percepção dos mesmos, né? Desses intervalos, e depois irá facilitar também para criar frases musicais, tirar frases musicais de ouvido. Você vai decorar uma frase musical de uma música, depois você pega o seu instrumento e tenta tirar essa frase musical, porque você já treinou o seu ouvido, ok, pessoal? Então, a percepção é tanto harmônica quanto melódica, ela é muito importante. E a improvisação musical é uma das melhores ferramentas, né, para quem está iniciando os estudos em qualquer instrumento musical, ok, pessoal? E treinando aí todos os dias alguns minutos, logo irá perceber os ótimos resultados. Estamos também utilizando os números, né, para encontrar as notas no braço do instrumento. E aí tem um link que vai direcionar para uma página onde a gente tem lá todos os detalhes de como trabalhar o sistema numérico no braço do violão e também da guitarra, tá bom? Até o nosso próximo encontro.